cortesia da casa. Fica ligado, nosso bonde tá no ar. Cortesia da casa. Nossa hora chegou, é melhor respeitar, rapaz. Cortesia da casa. Calma aí. Vou falar um bagulho aqui. Enquanto fazem a cara feia pra mim, eu peço e façam mais cara feia pra mim. Isso é um sinal de que tem algo dando certo. Por isso não me estresse, então ninguém fala mesmo. Da onde eu vim, o certo é quem tá com a quadrada. Tá no porte dos malotes, não preciso usar palavra. Pois é, graças a Deus meu bonde foi pra outro canto, onde a palavra é bem sagrada, vestimenta como manto. Jamais querendo me pagar de santo, do bueiro assinante VIP, recebendo e fazendo adianto. Não adianta, o choro é livre pra quem deixa vagabundo. Bunda alimenta a mente, mente de semente que não entende. Nem com a merda toda na sua frente, se sujeita a viver na mentira podre consciente. Neguinho, história triste, nem conta pra mim. Deixa guardado pra ti, trabalho me chama, não vou ouvir.